eu te transportei. Nesse teu cinismo de doçura, pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores se fecharam pra desilusão. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores se fecharam pra desilusão. É mentira. Mel em minha boca, me ama. Depois dessa saudade, será? Será que o amor é isso? Se é feitiço, vou jogar flores no mar. Um raio de luz, o sol voltará a brilhar, que se apagou e deixou luz. E meu olhar, meu olhar. Um raio de luz, o sol voltará a brilhar, que se apagou e deixou noite em meu olhar. Oh, quanta mentira suportei neste teu cinismo de doçura. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores te fecharam pra desilusão. Pode parar com essa ideia de representação. Os bastidores te fecharam pra desilusão. É mentira. É. Meu olhar, um raio de luz, o sol voltará a brilhar, que se apagou.